o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida, para todo mundo pelo site da Atlântida, atlântida.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Chegamos com Pretinho Básico e Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Seu pai merece falar muito mais. Seu pai merece um celular TIM da Colombo. E aí, amiguinhos do frio, como vão? Opa! Tudo bem? Pô, tudo legal, bacana. O frio tá aí, mas a gente tem, felizmente, como se agasalhar, como se proteger do frio, né, cara? Principalmente em se tratando de tocas. Tocas, né, Pia? Tocas. Hoje tocas. Temos uma foto, já tá no do Twitter do Pretinho, Maurício, a foto? Já. Sim. Sim. Temos uma foto hoje, coincidentemente, todos viemos de toca, viemos cobrindo a cabeça e as orelhas, especialmente no meu caso, que tem orelhas enormes. Eu também. Então viemos cobrindo as orelhas hoje com sabe toquinhas. Que papai... Eu só vou fazer uma observação, eu vim de chapéu. Não? Meu, não. Ah, tu veio de chapéu, Não, gorro. Não, que tem toca do Maurício, tem a toca do Pedro. A toca é aquela que tampa o rosto, a toca de ladrão. Não, aquele é capuz, não é? Toca ninja. Não, o capuz é o do moletom. É o capuz, é do casal. É gorro. E é boina. Toca de ladrão. Não, no teu caso é boina. Tu é boina. Tu é boina. Isso aí, o pita de boina. No meu caso é toca Rastafari. Bonita boina, inclusive. Obrigado. Aliás, essa boina não é usada, tem um cabelo loiro aqui. Né? Opa! Denúncia! Só o que você viu! Venda. Obrigado. A velha de quem tu comprou. Sim. Tu falou, não, comprei de uma velhinha subindo o morro. A velha tá usando a tua. Aliás, não é loira, é branco o cabelo. Agora eu vi. E hoje ainda ganhei uma touca também, que meu filho usou agora pela manhã, assim que cheguei em casa, do nosso colega da portaria do SBT aqui na frente. Olha que beleza! Silvio! Mas eu lhe dei uma touca. Sim, Silvio. Eu saí hoje do pijama às 9 da manhã, ele me chamou, me abraçou e disse, eu quero te dar um presente de aniversário. Eu acho uma pessoa espetacular que e tá aqui. Que beleza, cara. Isso não tem preço. Não tem. Tá de aniversário hoje, Pi? Dia 26 eu tava. E ele hoje. Pô, parabéns, atrasado. Desde o dia 26, guardando esse momento. A touquinha. Eu não vi o que a gente fez aqui, né? Não vi, ainda infelizmente. Bem, ainda bem. É? Felizmente. Quero mandar um beijo pra minha mãe que tá de aniversário hoje. Parabéns. Afinal de contas, a mãe é responsável, saúde, né? Felicidade, parabéns. Viver todo dia, fazer alegria na lavoura da amizade. Muito obrigado, minha mãe vai gostar de ouvir essa homenagem. Aliás, a dona Carmen, né? Da tia Carmen, para os íntimos que a conhecem. Tá bem, queridos, vamos repercutir os fatos do dia aqui Clique RBS. Os destaques comentados. Desta quarta-feira, dia 3 de agosto de 2011, que é dia do tintureiro. Dia do tintureiro. Legal, hein? Não. A apresentação, claro. Não é uma questão de vaidade, mas por uma. Não, uma questão de necessidade. É que não tem legenda. Organização, exatamente. Mr. P, sua voz. Sim. Isso, Cajezinho. Opa, beleza. Fala, Potter. Sim. Fala, Porã. Sou Jô. E aí, Maurício Amaral? Tudo certo. Estamos hoje sem o Piangers, né? Sim, hoje. Graças a Deus. Querida, Deus, estamos sem o Piangers. Tá bem. E meu nome é Alexandre Fetter. Somos o Pretinho Básico e vamos juntos até as 2 da tarde. Hoje também é dia do capoeirista. Do capoeirista, Magnata? O jogador de capoeira. Isso é muito legal. Sabe que eu joguei muita capoeira lá no Maranhão. É mesmo, Pause? Sim, capoeira da Angola. Eu olhando pro teu físico hoje. Dá pra ver, né? Eu percebo que tu foste um capoeirista. Eu fui capoeirista, mas eu continuo no Paranauê, né? Como é que é Paranauê, Paranauê, camarada. Isso é uma loucura, Magnata. Tem os peixinhos, né? Quando os peixinhos aprendeu a nadar. Não tem essa que é a música de capoeira? Tem as dos peixinhos. Tem a música dos peixinhos. Vou te cantar, vou te cantar. Marinheiro. Isso aí é da Clementina de Jesus. E tem dos patinhos também, né? Três patinhos. Essa é da Xuxa. Três patinhos Paraná. Três patinhos Paraná. Essa aí é o Três Patinhos Paraná, que é muito famoso. Paraná. Uma loucura. Tem um cara no aeroporto com berimbau. Com berimbau, é. É o idiota que vai pra Bahia e traz um berimbau de presente pra alguém. Exatamente. Sempre tem, né, cara? O cara que se emociona com a cultura local lá e compra as coisas, né? Eu, quando eu fui pra Bahia, eu trouxe um berimbauzinho, que era mais a ver comigo. Claro. Um pequeno berimbau. Um pequeno berimbau. Hoje também é dia dos estressados. Pô, até que enfim, né, cara? Demorou pra chegar esse dia, cara. Porra! Esperei um ano por esse dia. Que beleza! Nosso abraço aos estressados, obrigado. Especialmente aos estressados do trânsito. É, cuidado com a pressão. É, cuidado no trânsito. Cara, aí, você percebi, que é estressado. As pessoas não usam a buzina pra chamar a atenção do outro motorista, né? Usam pra agredir, né? Agredir. É o carro gritar, né? No isso, lugar dele. Né? Isso aí, é. Cara, ontem a pessoa pode não ter visto, né? Te cortar a frente. Eu vi um. Não foi comigo, vi na minha frente. A pessoa cortou a frente do outro e o outro pé! Colhe o dedo. Cara, coisa louca, né? Dá um pé. Como se outra pessoa fizesse por gosto qualquer coisa no trânsito. Vai ver, a pessoa não viu, né? Cara. Não, vai ver não, é sempre assim. É. Ninguém vê. Cara, tu usa a buzina pra chamar a atenção. Pip, é, ok. Eu acho horrível quando acontece. É o carro gritando. E até porque tu não tá livre de um dia atrapalhar alguém. E aí vai ser desagradável tu ouvir um buzinaço desse. É muito agora chato. A buzininha, cara, pra cuidar vamos, é legal. Vamos se educar, né? É, uma coisa que me chama atenção também, acho que eu já falei sobre isso, até já escrevi sobre isso, não sei, aquele sinalzinho de luz, né? Sim. Que tu puxa a alavanca do pisca ali pra dar o sinalzinho de luz. Claro. Algumas pessoas usam aquilo ali pensando que é raio laser, que né? Vai, e fica desintegral da frente. Que é desintegral, cara. Não, é pra chamar atenção, mas pra agredir também, que nem diz o Maurício. Ah, é? Sim, né? Fica ali dando sinal de luz, sinal de luz, sinal de luz, sinal de luz. Eu chamo, não vai pulverizar. Eu vou no sinal de luz pra realmente não agredir com a buzina. Porque se eu for agredir com a buzina, não vou tacar o dedo, vou tacar a mão, né, velho? Não, aí, porazinho. Aí sabe como é que é. Não, mas é melhor dar um sinalzinho de dá luz. Um sinalzinho, claro, dá um sinalzinho, dá um sinalzinho. Meu sonho é ser rico, e aí um dia que o cara que tá estacionado, eu tô indo na faixa, ele vai sair sem me ver, bater nele. E ele fala, pá, cara... Saiu sem me ver, né? Sabe? Aí fica batendo no meu carro. Mas tu não precisa ser rico pra fazer isso. Basta ter seguro total e fazer. Mas aí imagina quantas vezes eu me incomodar com seguro. É, vai lá, é, pra cá, e vai ficar sem carro várias vezes. Vai pra lá e pra cá. Eu queria ser rico pra mas deixar o carro. Mas tu tem um HDI, limpo. Né? Tu tem um HDI, pelo menos, né? É, o HDI é de bate-pronto. Vai lá, estraga, puf. Mas na resolve. Boa. Estraga, puf. Discordando resolve. Parcialmente dos colegas, tem gente que merece essa buzinada que o Maurício falou. Não, não. Que as pessoas são egoístas no trânsito, estão cagando o que tá acontecendo em volta. Acho que são os donos do mundo. Aí, sabe, merece. Não, mas tu tá incentivando a disputa no trânsito. Não, não tô incentivando, eu tô querendo acabar. Ele só tá comentando, tá só comentando. Acabar com a disputa. Mas quem é tu pra julgar se o cara é metido malandro ou não? Maurício, o cara que é egoísta no trânsito, ele é pior do que o cara que buzina. Cara, tem uma autoridade de trânsito pra isso, não é a gente que vai sair julgando, cara. Não, mas a autoridade não faz nada. Mas não é por isso que tu vai fazer, cara. Tem que ser educado no trânsito. Não, mas eu não vou fazer nada. Eu vou fazer uma coisa que é meu direito. Eu senti vergonha de dirigir no exterior, cara. Tamanha minha falta de educação. Eu senti vergonha de mim. Não, mas olha aqui, ó. É que não adianta isso que o Potter tá falando e dizer do egoísta no trânsito, porque o egoísta no trânsito, antes de ser egoísta no trânsito, ele é egoísta como pessoa. E ali, se tu buzinar, não vai resolver a vida do cara. Entendeu? Muitas vezes o que tu te estressa no trânsito, nós somos uma cara, Potter, Everton, muitas vezes tu te estressa no trânsito porque o cara te fez perder 5 segundos. O cara demorou 5 segundos pra dobrar uma esquina. Tolerância. E tu te estressou por 5 segundos. Maurício, eu não tô. O cara passou na tua frente no sinal vermelho. E tu perdeu 5 segundos, perdeu 30 segundos. Maurício, parabéns pelo teu cara, dia, que é o dia do estressado. Esse assunto, cara. Chega agora, tá? Poxa, tá ótimo. Vida. Cada um tem que cuidar do seu no trânsito e fazer o melhor por si e pela coletividade. Claro, muito bem. Santa Catarina registra a queda da neve pelo segundo dia seguido nesta quarta-feira. Meteorologistas confirmam o fenômeno em São Joaquim. A sensação térmica na cidade chegou a menos 17 graus. É um freezer, né? Pera um pouquinho. Como é que se mede sensação térmica? Que sensação é de cada um, né? Maurício. Sensação é de cada um. Não tem, sim. Não tem um termômetro espírita pra sensação térmica. É uma conta matemática, mas é uma conta. Sensação é cada um tem a sua. Deixa o Maurício falar hoje. É a velocidade. É a, sei lá, velocidade do vento com umidade do ar, com a temperatura, tem uma conta. Mas, por exemplo, o Porã sente menos frio do que eu. Do que pensa. Muito menos. E eu, então, nem se fala. Não, eu tô aqui tiriricando. Olha só, a sensação térmica é uma coisa que existe. Ela não é uma sensação, sabe? Não, ok, ela existe, mas como é que calcula? Ah, não, eu não sei. Você tá no Google, tem ali. Um dos fatores, cara, ontem, por exemplo, um dia que ventava muito, chovia em Porto Alegre, a temperatura era 10 graus, mas a sensação que tinha na rua era de 5, 4. Mas a tua sensação é uma, a minha é outra. Não, por que que existe essa sensação? Maurício. Por que que existe a sensação térmica? Vamos deixar o Maurício falar. Existe a sensação térmica porque, por exemplo, assim, o grau Celsius, ou Fahrenheit, o Kelvin lá, é só o grau. Aquilo que é. É o frio, é a temperatura. A temperatura absoluta. Exatamente. Agora, o que tá rolando em volta interfere naquela temperatura, na tua sensação. E a garrafa térmica? Lá dentro tem uma temperatura, dependendo do que coloca. E a sensação da garrafa térmica. Olha, com garrafa térmica tu não pega ninguém. Não dá pra brincar com garrafa térmica. Não, quebrou a minha ontem. Container de coleta de lixo é incendiado em Porto Alegre. Equipamento está localizado na Avenida João Pessoa, em frente ao número 735, no sentido bairro Centro. Este é o terceiro ataque a containers que começaram a ser instalados no dia 12 de julho. O pessoal tá fazendo churrasqueira. Mas é o terceiro ataque, então, mas são mais de três containers. São três ataques, mas são mais de três containers. Sim. Segundo o prefeito, são ataques planejados por quem não quer que essa coleta de lixo funcione. O lixo é um grande negócio Vou me permitir, veja bem em que momento, vou me permitir discordar de um cara que eu sou fã, sou absolutamente fã do Fortunati, mas eu acho que não. Eu acho que não. Isso aí é molecagem, vandalismo puro. Acho que não. Não sei. Eu não sei. Pela quantidade de containers espalhados pela cidade, é um atrativo para quem é marginal. Claro. Cada 10 passos tu encontra um, chega uma hora que o cara pensa, vou fazer uma bagunça. Cada container é 4 mil. Que nem orelhão, cara. Por que os caras detonam orelhão? É isso aí, não é contra a telefonia. Né? O cara que bota fogo em container é o cara que aperta a mão na buzina no trânsito. Por que o cara não bota fogo no... Eu vi o cara fazer isso, ele botou fogo e saiu buzinando. E pode dizer mais, o Potter botando um fogo no container ali na Getúlio Vargas. E é o mesmo que aperta o botão vermelho. Isso! É verdade. E é o mesmo que tem sensação térmica. Sabe, isso é falta de alguém pra educar e marcar a vida do cara. Isso vou contar uma história. Eu e o Nego Mauro tava Alegrete na quarta série no colégio, Nego Mauro é da marca Eu e o Nego Mauro. E aí tinha uma cadeira de roda no colégio, que de vez em quando tinha pessoas que precisavam da cadeira de rodas, tá? E aí a cadeira de rodas ficava na sala dos professores, que era uma... Toda a sala dos professores é uma mesa grandona no centro, né? E aí tem um espaço em volta com as cadeiras, aí tava vazio. Aí o Nego Mauro chegamos lá, tava a coisinha. Aí eu sentei na cadeira e o Nego Mauro me empurrava na cadeira em volta da mesa. E nós brincando de Indianápolis, 500 milhas. Sim. E aí chegou um professor de educação física nosso, olhou pra cena e falou assim, falou exatamente assim, isso marcou a minha vida e mudou a minha vida. Por que vocês não brincam com o saco do pai de vocês? Aí a gente parou, né? Olhando pra ele. Saiu do cara. Sutil, sabe, né? Cara. Nunca mais te brincou. Sabe, a gente foi atrás, ver aí, viu a dificuldade que as pessoas têm em ter que viver em cima da cadeira de rosa. Então eu falo isso pros Wanders. Até hoje o pai do Potter vive passando hipoglós no meio das pernas. Por que vocês não tocam fogo no saco do pai de vocês? Porque quem toca fogo em container não sabe quem é o pai. A frase! Não, às vezes sabe, tem um monte de marginal em colégio privado que fica xingando a professora porque tá pagando a escola, aí o pai vai lá e reclama da escola. Muito marginalzinho em colégio particular, que é racista e que vai uma pessoa de outra cor e essas pessoas começam a excluir essa pessoa de outra cor. E por aí vai, tem muito em Porto Alegre. Agora, não vamos esquecer que também não é só em Porto Alegre que acontece queima de contêineres, que em muitas partes do mundo se faz esse tipo de vandalismo. No Maranhão. É um privilégio de Porto Alegre. Que mal de Porto. Maranhão, a galera queima muito container lá. Lá no Maranhão é uma loucura. A região sul, pause, é a região brasileira com o menor percentual de alunos de baixa renda, ou seja, classes C, D e E, em universidades federais. Os maiores percentuais estão nas instituições de ensino das regiões norte e nordeste. Em todo o país, o percentual é de 43% e aqui no sul é de 33%. O resultado do estudo desmistifica a ideia de que a maioria dos estudantes das federais é de famílias ricas. Já se for considerada a cor do indivíduo, o quadro é o seguinte: estudantes negros são menos de 10% nas federais brasileiras, nas universidades federais brasileiras. Os brancos são 54%, os pardos 32%. Os indígenas, menos de 1%. E os negros são a maioria na população, né? São mais de 50% e na federal com, só 10%. Com os pardos, né? Que aqui no Brasil se separa, né? Ah. Tem a separação. É a maioria da população brasileira. Sabe que na África do Sul, cara, a população de faculdades públicas é exatamente o retrato da sociedade. Sabe? É 70%, 80% da sociedade é negra e nas faculdades públicas os negros têm essa parcela lá dentro. Uhum. E no Brasil é o contrário, né? E aumentou o número, que eu lembro que tinha uma música Racionais. Lá, tu lembra, Potter, que esses tempos, quando eu falei aqui do negócio das cotas, que gera uma discussão tremenda, isso aí tem a ver com a melhor resposta que eu ouvi até hoje foi de um juiz federal, em que disse que a questão das cotas não é privilegiar ou não privilegiar, etc., mas sim de representatividade. Representatividade. Se a gente pensar assim, a gente vai perceber que é bastante justo quando se tem esse tipo de atitude. Eu acho que cresceu o número de negros, viu? Nas universidades que eu lembro. Cresceu. Cresceu, né? Ainda que seja muito pouco, cresceu. Tá, mas por causa das cotas. Eu acho que sim, mas cresceu de 7% para 10%. Muito pouco. Pô, mas cresceu, e tanto é verdade que é fundamental, né? Por mais que a gente consiga se colocar no lugar dos outros, nada melhor do que a própria pessoa que vive determinadas experiências defender suas causas e sonhar com seus propósitos em nome daqueles que são idênticos a ele. E para aqueles que não são idênticos, tem inteligência de enxergar se aquela causa é justa ou não. Perfeito. Tá decidido então, pessoal. Encontrados os últimos 4 corpos do acidente com o avião da FAB que caiu na Serra de Santa Catarina. Todas as vítimas devem ser encaminhadas ao IML de Lages, ao Instituto Médico Legal. Por volta de 13h15 de ontem, aproximadamente neste horário, há 24 horas atrás, uma aeronave Grand Caravan caiu próximo a Santa Catarina, ou melhor, em Santa Catarina, próximo a SC-438, em Bom Jesus da Serra, com 8 pessoas a bordo. Nos jornais de hoje aí do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tem maiores explicações sobre o caso. Anvisa proíbe a droga mefedrona. A substância vinha sendo utilizada para a produção, Maurício Amaral, de uma droga sintética, capaz de provocar euforia, hipertensão e delírios. Vendida até hoje sem nenhum tipo de restrição, a mefedrona provoca crises paranoicas e psicóticas. Capaz! Maurício! E aí, Maurício? Cara, tô brincando! Doente, cara! Tu tá meio psicótico, olha, mano. Não tô! Maurício tá ouvindo vozes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, incluiu a substância na relação de drogas de uso e comércio proscrito no país. Com isso, ela passa a ser considerada droga ilícita. Certo? Olha aí, hein? E o nosso querido amigo e músico Tonho Croco está sendo processado por causa da música Gangue da Matriz, gravada em dezembro de 2010. A canção é um protesto contra o aumento de 73% nos próprios salários que os deputados estaduais gaúchos concederam na época. A representação é assinada pelo deputado federal Giovanni Cherini. Ou seria Querini? Cherini. PDT. O Giovanni Cherini, do PDT. E em seu site, o Croco publicou um manifesto em favor da liberdade de expressão. Ele era o presidente da Assembleia na época. Ele era o presidente da Assembleia. Sobre uma base eletrônica, o Croco fez um rap onde cita o nome dos 36 parlamentares que votaram a favor do projeto de lei que reajustou de 11 mil para 20 mil reais os vencimentos dos parlamentares. Cara, é óbvio que nós vamos tocar o som aqui pra mostrar pra galera. Mostra aí, então, que não tá ligada na situação. Na época que a música foi lançada, foi pro blog do Pretinho. Foi pro blog do Pretinho. Gangue da Matriz, tá no YouTube ali. Vai. Bem caseiro, né? O bem caseiro, é uma base da câmera. Uma base dos Beast Boys e ele rimando em... So what you want? O crime aconteceu em plena luz do dia, votado e aprovado pelos próprios deputados. Subir o seu salário, exigir um otário. Capitalistas, comunistas, todas as vertentes presentes na lista. Raul Carrion, que decepção, até os que eu achava que eram sangue bom. 20 mil por mês, surge uma sucela, traz que eu aço 2 mil quilos de costela. Aloysio Classman, Gerson Burman, a casa dominada só tem bam, bam, bam. Gangue da Matriz, Gangue da Matriz, ali no alto da Bronze. Gangue da Matriz, Gangue da Matriz, são 36 contra 11. ajuste, Odone e Záquia no Grenal do reajuste, Pedro Westphalen e Pedro Pereira, Calil CB, nunca pesaram na pedreira, Francisco Pinho, Francisco Apio, Abílio dos Santos, aqui são todos santos, Luciano Azevedo, Adualdo Loureiro, Befran Rosado, até fiquei corado, Alô João, Fingeri, Adolfo Brito, aviso, eles querem ganhar no grito, Heitor, Jus, Edson Brum, João Escovel, Paulo Brum, Miki Breyer e Alberto Oliveira, Alexandre Postal e Alceu Moreira, Silvana Covarde, Ciro Simone, Sila Breitenbach, Carlos Gomes, não dá. Isso acabou de chegar. 2010, 21 de dezembro, Rio Grande do Sul. Preste atenção, você de camisa vermelha e de camisa azul. A gangue da matriz está de volta, espalhando medo, inspirando a revolta. Mas Bio, Xingiu, Beto, Caponi, só falta o Tiririca de trampar aqui. Nelson Rapper e também Marco Alba, confortavelmente embaixo dessa aba. 73% feriu meu sentimento. Lá vem o Paulo Borges trazendo mau tempo. Bota, tira, bota, bota, tira, troca. Se a gente não trocar, o Adilson troca. Bate o ponto, tem diário e não trabalha. Pra eles benefícios, pro povo migalhas. Frederico Antunes já foi chefe da casa. Aposto que o salário deles nunca atrasa. É hora de falar, é hora de mudar. Não sei contar você, mas eu vou lutar. E se a memória é curta, mude sua conduta. Posso perder um round, mas não fujo da luta. Gangue da matriz, gangue da matriz, ali no alto da bronze. Gangue da matriz, gangue da matriz, gangue da matriz, gangue da matriz, ali no alto da bronze. Gangue da matriz, gangue da matriz, são 36 contra 11. É? Que é isso, hein, velho? Que é maravilha. Isso, cara? Que me maravilha. Lembrou daquela música dos Paralamas, né? Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Que foi censurada, né? Exatamente. Época. Também foi censurada. E ele cita um monte de nomes também de deputados federais. De mas essa música não foi censurada. Não. Ele, o MP, o Ministério Público, está processando o Tonho Croco. Por ter citado o nome. Por ter citado o nome. Você sabe que o Tonho pode ser preso e pegar 2 anos por causa, se ele for condenado? Cara, aí já era, dá, né, cara? Aí acabou. Aí... Na verdade, não tem que acontecer nada com o Tonho. Nada, tem que continuar a vida dele tranquilo. E o Tonho disse que tá sendo perseguido, fazendo devassa na vida dele. É uma falta de. É censura o nome disso aí. Que isso? É censura e coação de vida em cima do Tonho Croco, porque ele cantou aquilo que todo mundo tava desabafando na época. Não, eu não sei se o nome disso é censura. É um processo. Assim como ele teve liberdade. Não, é mais do que. O nome disso é. É cerceamento. É cerceamento da liberdade de expressão. Mas vocês não acham que assim como ele teve a liberdade de fazer, outro pode ter a liberdade de querer processar pelo descontentamento. Foi esse o argumento do Chiarini. Né? E pode a partir ter. Desde que não haja paralelo a isso, outro tipo de ameaça. Aí é que tá. Aí que uma coisa é, ok, tu fez uma coisa que eu não gostei, eu vou te processar por isso. Beleza, todo mundo tem direito de processar todo mundo por qualquer que seja o motivo que tu criar. Ó, Pi, eu vou te processar porque eu não gostei desse teu brinco. Aí nós vamos lá pra frente do juiz e o juiz vai decidir se eu tenho a minha razão ou tu tem a tua razão. Eu vou processar junto. Agora, os caras fazerem uma reviravolta, enfim, uma investigação na vida do cara. Mas por enquanto, isso é o que o Tonho tá dizendo. É isso que eu tô salientando. Mas eu acredito no que o Tony tá dizendo, né? Eu acho lamentável a atitude. Claro que as pessoas têm o direito de processar quem bem entender, mas eu acho lamentável a atitude do deputado Chiarini de fazer. Que hoje é deputado federal, né? Que hoje é deputado federal. Até porque, se a gente começar, como o próprio Tonho diz, a ter medo dos políticos no Brasil, a gente volta pra ditadura então, velho. Eu vou preferir voltar pra ditadura. E outra coisa, o deputado, o senador, o político tem que entender uma coisa, o político está num cargo público e eles usam o cargo público pra benefício, se, próprio. Benefício próprio pra melhorar a sua vida privada. Então, a partir do momento que o político brasileiro ter a consciência de que está num cargo público e de fazer o bem público, a gente não vai mais precisar de músicas dessas. Por enquanto, eu só não gosto dos políticos. Agora, se eu não gostar e ter medo, aí fodeu. Mas peraí, fica bravo. A arte tá cumprindo com o seu papel, o Tonho Croco também tem que estar satisfeito por isso tudo, porque de uma certa forma, isso também tá beneficiando. Tocou na ferida, né? É a prova de que tocou na ferida. Claro, então tem o seu lado bom com toda essa repercussão. E se a justiça realmente for de acordo com a democracia e a liberdade de expressão e justa, não vai acontecer nada demais com ele, vai seguir o barco. É o que a gente espera. E tá sendo bastante interessante tudo isso que tá acontecendo. O Tonho Croco tá nos trend topics do Twitter, o terceiro, né? Porque o primeiro sempre é promovido, né? É o terceiro e o Fetter sugeriu agora, eu concordo com o Tonho Croco. Mais uma hashtag. Mais uma hashtag, aliás, não é ideia minha, eu acho que a ideia é... Já tem uma hashtag. Eu retuitei. Acho que a ideia é do Teddy. Já do tem Teddy uma Correia. Hashtag também, Free Tonho Croco, porque a audiência é no dia 22 de agosto e já tem uma galera que tá prendendo botando Tonho Croco. Hashtag Free Tonho Croco. Free Tonho Croco. Tá bom, amigos. É isso aí. Vamos morrer e não vamos ver tudo. É legal a gritaria. O Tonho fez certo, né? Claro. É verdade. E a gente tá gritando junto. É isso aí. Tamo junto. Tem que acabar com esses canalha. Cortar as mãozinhas deles pra parar de roubar. Segue mais. Vai, pra botar vai que tá na lindo. Cadeira elétrica. Vai que tá lindo. Vamos botar tudo no pilotão de fuzilamento. Ó, Marcelino. Ó, o Cheirinho aí, Marcelino. É verdade. Marcelino, cuidado. Cheirinho, olha aqui o copo, Cheirinho. Olha aqui. Tá me cheirinho bem. Não tá me cheirinho bem. Mas você pode, porque você tem o direito de opinião. É verdade, Cid. Você não é apenas um âncora. É verdade. Eu gosto de ouvir você. É verdade, Cid. Cala a boca, Cid. Mas é verdade ou cala a boca? É verdade, mas cala a boca. Ai, meu Deus. Até porque eu sou o âncora reserva deste quadro. A partir de agora, você vai saber das últimas notícias com Marcelino aqui no Pretinho. Mas Marcelino, tu tá melhor que o titular, o Vitor. É verdade, você acha? Você acha? Marcelino Groy tá melhor que o Vitor. Está meio desestimulado, né, o Marcelo? Está meio desestimulado, ele achou que com o Datena não deu certo lá. Ele achou que poderia ser encaixado no cargo, mas não foi. Fala uma tá notícia. Chorando as pitangas. Tá, cala a boca, vai, Marcelino Groy. Cala a boca tu, Marcelino. Americana é presa após exibir seios em loja. Mas por quê? É verdade. Isso é coisa do Cheirini. É verdade. O caso ocorreu em Lake Worth. Lake Worth tem muito seios. É verdade. Muitos seios. Na Flórida. O que estão acontecendo com os seios lá nos Estados Unidos? Né? Uma mulher que já atacou a polícia... Com aleitamento materno, uma ceiada, ela jogou leite nos policiais. É uma loucura. Eu guspi no Maurício Amaral agora, mas foi sem querer. Foi sem querer. Um esguicho no Maurício Amaral. É. Antes de mostrar os peitões, ela perguntou ao atendente: é isso que você queria ver? Do you like? Perguntou pro atendente. E o atendente? O atendente disse que like a fucking animal. É verdade. Ontem eu vi um filme, cara. Quero matar meu chefe. Fica a dica aí. Como é que é, Potter? Quero matar meu chefe. Opa! Que eu prefiro do que o nome em inglês, que é Horrible Bosses. É verdade. E aí tem a Jennifer Aniston, que dá... Está interrompendo. É verdade. São amigos que têm chefes ruins. Calma. E a Jennifer Aniston, ela é dentista e tem um ajudante dentista, que é o cara do filme, que aliás é o cara do filme. E aí... Você vai contar ela, o filme. Ela... Não, é a sinopse. Ela ataca ele sexualmente. É verdade. E a Jennifer Aniston tá... Chefes fazem isso? É verdade. Não, até, eu sei que homens faziam, agora mulheres não sabia que faziam. Pois é, e chefes, verdade, mulheres fazem isso? Fazem. Homens eu sabia que faziam. Na minha vida nunca apareceu. Não, chefes um mulheres acendiam sim, amigo. Se fazendo, vamos trocar o Fetter por uma mulher aqui, né? É, porque eu mesmo não faço nada, nunca ataquei vocês, né? Faz muito tempo que você não me acendia, Fetter. É verdade. Faz muito tempo. A Amanda é minha chefe? É tua chefe. Então faz. Logo depois dos comerciais mais comentários. A Rodaica também é tua chefe. Mas não, a Rodaica não faz. Mais comentários de cinema. A Rodaica é casada com o Pagrão, hein? Depois do intervalo. Eu posso seguir aqui? Vai, Marcelino. Vovô é preso após ameaçar coleguinha com arma por causa do volume da TV. Coleguinha de quê? É verdade. Colega de quarto. Sim. Caso ocorreu em Gainesville, no estado americano da Flórida. Sim, tudo Gainesville, na Flórida. Né? Gainesville é a vila dos jogos, por isso que tá falando. É verdade. É Gaines. Gainesville. Está confusa a sua apresentação. Está confusa porque você não deixa eu fazer. Acabou, Marcelo, acabou. Só tem a última notícia. Última notícia. Americana é presa por descobri esconder as drogas nas partes íntimas. Um caso foi registrado no estado americano, também da Flórida. A mulher guardava 27 comprimidos, Fetter. Lá onde o sol não bate. É verdade. Não, em todo o sul do Brasil, é então. Lá onde o sol não bate, todo é verdade. Todo sul do Brasil, rapaz. Só vai hoje de manhã, rapaz. Acordei com uma nesga de sol pela janela. Falei, ah, nesga. Durou 5 minutos o sol. Durou 5 minutos. Que nem deputado na Assembleia, né? Vai, fica 5 minutos e vai embora. Vai embora. É uma sol, nesga hoje. De deputado. É, beleza. Eu tô com uma nesga aqui pra ti. Tá bom. Queridos, olha, eu acho que era isso por esse bloco, né? Matamos o primeiro bloco. Matamos o primeiro bloco desta forma. Não, Marcelino não dá, né? É verdade, foi o Antônio Carlos Croco. Dos classificados do Pretinho Básico para intercâmbio inteligente da Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Duas ofertas da nossa audiência, onde estarão? Estão aqui. E aí, rapaziada, tô vendendo o meu Pretinho Blackberry. O modelo é o Curve, é isso, Amaral? Curve. É Curve. É Curve, pra Curve. Mim é Curve. Então é o Curve 8520, 3 meses de uso com todos os acessórios inclusos. Eu tô num aperto danado e por esse motivo quero vender. O precinho tá de barbada, quanto? Tem promoção e pra mocinha, R$400. 400 mango? É, se disser que ouviu no Pretinho, sai por 350. Oh, mas aí você sabe, tem amanhã, tem amanhã. Se o cara anuncia aqui, tá afim de vender por 350, né? É, se ele anunciou aqui, o cara vai dizer. Então manda lá, Cecel do o e-mail do cara. Cecel? Mas é difícil, hein? É difícil, que beleza. E-mail, Cecel. Só porque hoje a gente vendeu um produto aqui de manhã no Barracão, em Porto Alegre, e o e-mail do cara era e-maildaamante@hotmail.com. Parabéns. Demais, né, cara? Tá, cara, o e-mail do cara é o seguinte, ó, Cecel do Reg. Não, Cecel do Reg! É o grande Cecel do reggae. Como é que se escreve Cecel? Cecel é C-E-C-E-L, né? Cecel. Do reggae. Do reggae. O reggae, reggae, o reggae. Como se escreve mesmo? R-E-G-G-A-E. É regai, regai, né? Regai. Regai, né, magnata? Regai. Regai, regai. Reggae que fly. Regai. Tá bem? Arroba ibest.com.br. Cecel do reggae, pause. Arroba ibest.com.br. O Cecel do reggae, eu já ofereci pra ele trabalhar lá na graxa da tribo, né? Manda um abraço pra família Bomba de Gramado. Pô, grande família Bomba. A família Bomba é a magnata. Família Bomba de Gramado. Joguei uma bolinha ontem contra um integrante da família Bomba que estava no gol. E pediu, sofreu, fiz sofrer o goleiro da família aí, Bomba. Família Bomba é só lenha na fogueira lá. Só lenha na fogueira. Né? Mais uma aqui, queremos vender um terreno na Praia Real, em Torres. Oh. O IPTU 2011 já tá pago, o terreno fica a 3 quadras do mar na avenida principal. É um terreno plano, não é de esquina. No mapa do Google Maps, o endereço aparece Avenida Criciúma. Para localizar, digite Avenida Criciúma, Torres RS. Queremos vender o terreno para ajudar na construção da nossa casa em Canoas. Opa! Queremos muito morar na mesma cidade que Mr. P. Valor, R$25.000. Interessados, escrevam para terrenonapraiareal@gmail.com. Legal. Certo, mano? Certo. Vou mandar um abracinho aqui. Encerrou, hein? Pode. Pro pessoal da recuperadora de rodas em Canoas, na frente do hospital. Tudo gente fina, elegante, sincero. Binho e sua turma. Valeu, um abraço. Pô, muito buraco, né, Pi? Muito buraco. Ah, não, é verdade. Pra quem tem roda de aro superior, aro maior, 16, 17, 18. É o meu caso. Por que é pior? E olha, é uma destruição. O aro é maior, né, cara? E aí o pneu é menor, o perfil do pneu é mais baixo, protege menos o aro, entendeu? Ah, eu cansei, tio. Cansei. Mas olha, recuperei. E bota umas rodas 13 de ferro, aí tu não te incomoda. É isso aí. Parece o Alcemar. É o meu. O meu, acho que é. Eu não entendo nada desse troço. A ferro é preta. Tira as calotas e fica lindo. Aro, meu, sábado o Pretinho Básico vai jogar bola. Galera do Pretinho e do Cazuca, na abertura do Estudantil Paquetá Esportes Adidas, vai ser no Colégio Farroupilha. O time do Pretinho tá escalado por Everton Cunha, nosso técnico. Muito obrigado, estou departamento pronto. Técnico. Sim, obrigado. Everton vai Cunha. Vai baixar o auto-óleo na hora ou não? Ah, é bem provável que sim. Ó, é uma mescla, né? Aí, tudo ao mesmo tempo. E o Mr. Então, P escalou tá bem, Potter, Fetter, Duda Garbi, Porã. Valeu, Arthur. Obrigado. Só me fala uma coisa, futebol de quê? É 11 ou é 7? É, não, é 7. Ah, é 7. 6 na linha, 1 no gol. Cara, menos do pretinho mal. Básico vão o Potter, o Fetter, o Duda Garbi, o Porão, o Mr. Pique é o técnico, o Maurício Amaral, o KG e Pianges. Vai ter mais a galera do Kazuka. Sim, falei o nome do Sim, Fetter. Falou, falou. Eu quero dizer que eu sou o Julinho Camargo do Pi. Ah, meu auxiliar terra. E vai ser sábado, tá? Uma da tarde no Colégio Farroupilha, não perca. E de lá a gente vai direto pra Joinville, porque tem balada do Pretinho sábado. Big Bowling. Big Bowling. Que beleza! Show do intervalo! Voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida e muito obrigado pela sua audiência. Tô sabendo que deputados estão ouvindo a rádio em peso, velho. Obrigado. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela grande Rede Atlântida. 14, 15, 16 minutos para as 14h. Doutor Alceu, tudo bem, doutor Alceu? Tudo certo, doutor Pepe. O senhor acha, o que o senhor acha aí? Fritonho croco, né, doutor Alceu? Mas eu sou Fritonho. Claro, né, doutor Alceu? Cara, quando eu fui deputado, eu não fazia essa cara com a sua história na política, não faria uma coisa dessa, né, doutor Alceu? Tá bom, tem que dar o exemplo pra esse pessoal novo que tá aí, né, doutor Alceu? Esse curinho novo, querem ganhar muito dinheiro. Esse pessoal que tá fazendo carreira na política aí tem que dar um exemplo pra eles, né, doutor Alceu? Vamos lá, então, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola, bola nas costas. Tudo com o senhor, doutor Pedro, o Cristiúma perdeu o jogo e o técnico, doutor Pedro. Caiu o Guto. O Guto Ferreira se mandou, doutor Pedro. É mesmo, cara? Exatamente. Que pena, cara. O Cristiúma tava fazendo uma bela campanha. Perdeu ontem porque pegou a líder do campeonato, né? Que é a portuguesa. Barcelusa. E lá no Canindé, quer dizer, era muito difícil. Um resultado normal, né? É, isso aí, sem crise, né? Sem crise, né? Eu acho que vai o Cuca pro Criciúma, né? Que é o time mesmo? Que fica sem técnico. Contrato o Cuca. Cara, o Cuca tem que ir de uma vez pra qualquer time. O Cuca não pode ficar desempregado nesse momento. Saco, né? Pô, caiu o Guto Ferreira e o Juninho hoje, né? O Juninho Camargo hoje... Se perder, pode ser que a coisa... O Dorival Júnior também. Ah, o Dorival também. Esse é der empate, é o que acontece? Pô, se der empate é o melhor resultado. O Juninho tá aqui. Fica os dois. Os dois ficam. O Juninho tá aqui entre a gente. Hoje tem, né, doutor Pétero? Não, eu não quero o Dorival Júnior. Ninguém ouve o Juninho, cara. Juninho, fala aí, Juninho. Fala, Juninho. Fala aí, Burrinho Camargo. O Grêmio vai ficar compacto hoje. Vai ficar de forma... Parecendo a Larinha. Não, mas é verdade. É o alambico. O time tem que focar compacto, fechado, paralelo, né? Com 2 vezes 4. E nós vamos tentar tocar com muita raça. Ô, Burrinho, sabe quem é que vai no jogo lá, Burrinho? Não, eu vou até você dizer o seguinte. A Miss Brasil, a gremista, vai estar no Olímpico. Vai passar uma friaca. E ela vai... Ela vai com os farol ligados. Farol ligado, vai com os Brasil. O Abaí e o Piqueirense que joga. Vai lá, Potter, tu que conhece a Miss Brasil. Deixa eu mandar um beijo pra Priscila Machado, pra família. Vamos se acalmar, todo mundo. Então tá, vamos lá. Beijo pra Priscila Machado, a Miss Brasil, que mora em Canoas. Um beijo pra família dela, a Vanessa, irmã dela, e todo mundo que cerca ela, porque eles são ouvintes do Pretinho Básico e adoram a gente. Adoram a gente mesmo. Quem cerca ela? Ah, os amigos e tudo mais, sabe? Que, sei lá. É que agora o assédio tá comendo, sim, né? Sim, pô, sim, Miss Brasil. O assédio tá pegando. Ah, não, quer dizer, o assédio é forte agora. Não, e tanto é que esses dias a gente falou dela aqui e ela mandou um e-mail assim: que vocês andaram falando de mim aí? Meio desconfiado, pô, assim. Aí eu falei pra ela assim: pô, tu é Miss, né? E detalhe, esses dias a gente leu um e-mail de uma menina aqui que achava muito legal que uma Miss Brasil fosse morena e de olho escuro. Que legal. Né? Porque sempre é uma loira de olho claro e tudo mais. Dentro mais e a Pri. Ainda mais no Rio Grande do Sul, né? É, ainda mais no Rio Grande do Sul. Então, tá, um beijo pra Pri, seja bem-vindo. Doutor, era isso? Era isso. Obrigado, Julinho, pela participação. O time hoje vai jogar com a minha cara e o meu jeito. Vai tocar redondo. Que bom, que beleza. Vamos dar uma girada aí, ainda vai, bem que não me chamaram hoje pra falar. Às 6h30 da tarde, tu fala, Dalê. Obrigado. Como é que tá o vestiário, Dalê? Tá agressivo com o cachê, por quê? Ah, mas eu não sei por quê, cara. Não sei por quê. Do nada, assim. Não, rapidinho, só o Damião conversando com a zaga colorada sobre o Rafael Sobis. E, pô, os dois são amigos e tal. E o Damião falou pra zaga colorada: gurizada, vamos descer a lenha no Sobis. Beleza. Vai, Cajazinho. Numa cidade do interior, dois padres costumavam cruzar-se de bicicleta na estrada todo santo domingo, quando iam rezar a missa nas suas respectivas paróquias. Que momento, coisa, né? Na cidade do interior, né? Pega a bicicletinha, domingão. Um certo dia, um deles estava apeado. Você sabe, né? O que é isso, né? Sim. Surpreso, outro padre parou e perguntou: onde está a sua bicicleta, padre Josias? Eu! Foi roubada! Respondeu outro padre. Creio que era um pátio da igreja. Mas que absurdo! Exclamou o ainda ciclista. Eu tenho uma ideia para saber quem foi, Padre Josias. Oh, boa. Na hora do sermão, cite os 10 mandamentos. Quando chegar no mandamento não roubarás, faça uma pausa e percorra todos os fiéis com um olhar. O culpado, com certeza, vai se denunciar. Vai tossir. No domingo seguinte, os padres cruzam-se de bicicleta. Olha. E o padre que deixou, que deu a ideia, diz... Parece que o sermão deu certo, não é, Padre Josias? Ah, mais ou menos. Na verdade, quando eu cheguei no não desejarás a mulher do próximo... Acabei por me lembrar, já que eu tinha deixado a bicicleta. Quem mandou foi o Paulo Coyote, de Blumenau. Oh, aí, ó. Grande Coyote. É, que abraço, Potter. Quero desabafar através de uma piada. Piada do Potter! Apoio! Sabonete Chupeta, o único que tira o cheiro de peixe da sua mão. E aí o corpo de bombeiros foi acionado, suicida. Tava querendo pular de uma torre, tava a maior multidão lá embaixo incentivando, cara. Pula, pula, pula. Pessoal é legal, né, cara? E aí passou um cara lá embaixo, olhou assim, calma aí, eu conheço ele, rapaz. Ele é apaixonado pela mulher dele. Pula, chama ela pula, aqui que eu tenho certeza pula, que ele vai descer pula. De lá, não vai se matar. E aí a mulher chegou, o bombeiro levou ela o mais perto possível e a mulher gritou: desce daí! Eu não, eu te coloquei chifre, não asas! Desce daí é demais, a mulher nem não fala nada, ela só olha e diz: desce daí! Aliás, ontem eu descobri mais uma história de mulher traindo, cara. Tá brincando? Não acredito. Cara, é impressionante. Algum de nós aqui? Tem isso, aumentado. Né? Algum de nós aqui? Não, longe. Longe da gente. Longe da gente. Longe, amigo do amigo. Mas conta, amigo, conta, na região metropolitana. E em qual situação? É. Casado com dois filhos. Ele ou ela? Ele e ela. Uma família normal. Sim, uma família normal. E ela fica com o corretor. De imóveis que vendeu o apartamento pra eles. Ah, não acredito. Eu moro numa casa. Mas é muita sacanagem. Não acredito, como, cara. Como cresce isso, né, cara? Caraca, no mundo feminino. Porque Deus. Trair é uma coisa muito masculina. Quando antes, é que eles compraram? Não, né, cara? Não, né, Potter? Se um cara heterossexual trai, ele tem que estar traindo a mulher dele com alguém, né? Não, eu digo que era do mundo masculino, de os homens trair. Era privilégio entre elas dos homens, entendeu? Eu acho que há não. Há um tempo atrás agora era. Agora não, as mulheres já passaram na nossa vida. Eu acho que há um tempo atrás era empatado e era velada essa questão da traição feminina. Pode ser. Porque os homens não queriam jamais assumir a cornitude. Né? E agora, hoje em dia, eu acho que sim, as mulheres estão traindo tanto quanto ou mais que os homens. E aí, sim. Tempos modernos. Tanto entendeu? É que já tem até associação de corno, né, cara? Sim, cornos anônimos. Cornos anônimos. Exatamente, porque o corno precisa se juntar com outros cornos pra resolver. O perigo do corno, da traição, é o gerúndio, né? O gerúndio é o perigo. Né? O cara tá sendo traído. Hoje eu tenho reunião no do passado tá resolvido, no futuro vai ser resolvido. Agora, a proporção aumentou tremendamente. Tremendamente. Né? Porque, como diz o velho Bernardo, a ocasião faz o ladrão. Antigamente, a ocasião não tinha, não se apresentava. Aí era o leiteiro, né? Era o cara do armazém. E olhe lá. O encanador. Tem dois filhos. Eu concordo com o Tonho Croco. Dois meninos. Olha aí, ó. Mudando de assunto, eu concordo com o Tonho Croco. Já quinto. Voltando o assunto. Sim. É porque eu me interessei pela questão. Não saindo nunca mais. E o apartamento é bom, Potter, que ele vendeu pro casal? Não conheço, não sei. É, cara. O quarto, pelo menos, deve ser bem amplo. Não tem informação. Parece que é casa geminada, eu acho até. Geminada. Não. Para aí, que é muita coincidência. Geminada. Condomínio, casa geminada, corretor. Dois filhos homens. Alguém tá me escondendo alguma coisa. Deixa eu só colocar aqui um esclarecimento. A gente falou sobre sensação térmica no início do programa. Não quero falar sobre sensação térmica agora, cara. Por quê, porra? Vocês me plantam esses troços na minha cabeça, porra. Foi em Cachoeirinha. Cachoeirinha. Calma, pô. Eu não sei se tu é corno, porra, mas se tu for, eu vou falar pra ti. Mas eu com certeza já fui. Se eu estou sendo... Qual é o condomínio, Potter, em Cachoeirinha? Não, isso eu não sei, cara. Eu só sei. Olha, em Cachoeirinha tem muita gente traindo, que eu sei. Queridos, deixa eu falar pra vocês aqui, ó. Sensação, como a palavra já diz, é sensação. Perfeito. Sensação é de quem sente. Sim. Não é coletivo e não é igual pra todo mundo. Quantos de vocês dão, bem como falou o Amaral? Ah, dá, né? Dá-se o crédito. O Amaral, aliás, tá, quem mandou o e-mail aqui? Maurício Amaral. Medeiros. Maurício Medeiros do Amaral. O e-mail é medeiros@gmail.com. Sobre a sensação térmica, é o título. Cara, o Maurício tá produzindo tão bem esse programa que ele já, né, bota a réplica lá no, depois pra repercutir, né, velho? Bota ali. Já pois então, aqui, ó, o Beto Schmidt manda aqui. Digam o valor da temperatura e era isso. Cada um tem a sua sensação. Não adianta ficar chutando sensação térmica. É. Valeu, vocês são demais. Beijos, Beto Schmidt. Então não é uma informação, é uma opinião dele e assim tem que ser. É o Beto manda agora na sensação térmica ele do tá mundo. Completamente errado disso, pessoal. Como é que os caras botam então sensação térmica de? Então é sensação mas térmica do meteorologista cara, lá da Estael Cias, do Cléo Kuhn. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos ligar pro Beto todos os dias de manhã e vamos perguntar: Beto, como é que está a situação? Vamos ligar pro Cléo Kuhn. O cálculo que eles fazem é correto, o cálculo é científico. Tá, é a temperatura, com a umidade e o vento. Tá. Mas eu acho que o nome sensação é que tá errado. Mandou aqui o Beto Bacuri. Obrigado, Beto Bacuri. Não, tá errado. Agora Bacuri. Eu vou falar. Agora eu vou falar. Beto Bacuri. Agora eu vou falar. Sensação é subjetividade. Boa! Portanto, sendo subjetivo, todos nós podemos ter sensações diferentes. Porém, foi o que disse o Beto. Sim, mas porém, há uma subjetividade possível de todos nós. Próxima. Claro. Por favor. Baita frase. Claro. Uma sensação média, seria isso? Tetra. Lógico que sim. A sensação média. Mas é claro, por isso se diz que a sensação térmica é tal, cara, porque por favor, há uma me liga sensação pra alguém na meteorologia. Subjetivamente falando, próxima de todos. Ninguém aqui tá pelado e o outro cheio de roupa. Não, tá. Maurício, o nome me liga pra alguém errado. Na meteorologia. Certamente agora, claro. Neste momento, tem alguém pelado nos ouvindo. É verdade. Certo. Lá em casa tem três suecas peladas. E a sensação térmica delas? Elas são acostumadas com o frio, cara. Como são fortes as suecas. Não comprar roupa pra elas. Cálculo da... Elas só de shortinho o tempo todo, cara. Não, impressionante. O cálculo da sensação térmica, que é a temperatura que realmente sentimos em uma determinada situação, deve levar em conta dois fatores: velocidade do vento e umidade relativa do ar. Certo. A tabela disponibilizada no site do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, calcula que a sensação térmica diminui aproximadamente 1 grau a cada vez que os ventos chegam a 7 km por hora. Quanto maior a velocidade do vento, maior o calor retirado da superfície da pele e, portanto, maior a sensação de frio. Ah, bonito! Boa. Bonito! Isso é no Google, isso é Google. Aqui, ó. Ou é Wikipédia, sensação revista... Wiki. Ai, que não. Mania de querer brigar com o mundo que as pessoas têm! Revista Mundo Estranho. Revista Mundo Estranho. É muito estranho. Mas, mas se um dia eu chegar, Mundo Estranho. Mundo Estranho. O problema é que as fórmulas usadas pelos institutos de meteorologia no Brasil consideram apenas a velocidade do vento e não levam em conta a umidade do ar. Numa temperatura X com ar seco, sentimos um certo frio. Já se ocorrer a mesma temperatura com chuva, a tendência é sentirmos ainda mais frio. O frio seco é menos sentido que o frio úmido. Mas diz André Moreira, meteorologista da... Vamos mudar o nome, não é sensação térmica, só um pouquinho, então. Só um pouquinho. Bota uma mulher pelada no meio de nós tudo aqui, nós vamos ter uma mesma sensação, mas nem todo mundo vai querer. Não, aqui nesse programa acho que sim. Olha, aqui nessa formação, eu prefiro não me manifestar. Eu prefiro não me manifestar. Nessa formação, acho que todo mundo vai querer. Ai, caramba. Eu não concordo com sensação. Muda esse nome. Cara, por favor, pare. Chega agora, acabou. Para! Vai mudar o nome, vai botar que nome, mano. Para com isso, pô. É, pode colocar assim, tipo assim, temperatura real. Eu vou. É, temperatura real. Temperatura real existe, cara. Nós estamos falando de duas coisas distintas: a temperatura e a sensação. São coisas separadas, diferentes, cara. Mas é importante, cara, porque... Tu tá certo, Pito. Gurias, olha só. Meninas, diz pro Pito que ele tá certo, cara. Não, mas não é legal. Não, pessoal, eu larguei. É o efeito toca. Mas não é legal. Por exemplo, nos encontramos eu, Porã e o KG pela manhã pra fazer o pijama aqui. Não é legal um olhar pro outro e dizer: aí o frio mata demais, eu não tô com tanto frio. Tá aí, matou, entendeu? Matou. Faz parte da vida, bomba. Matou, eu já acho boiolagem se eu for falar com vocês. Matou. Agora deixa eu contar uma aqui, já que o assunto de hoje é políticos. O assunto é essa questão toda dos políticos, como é que... oprimindo o Tonho Croco e suas opiniões. O Joãozinho entra de fininho na sala de aula e é surpreendido pela professora, que diz: atrasado de novo, Joãozinho! É, pois é, professora, acontece. Acontece? Você anda muito indisciplinado, garoto. Quando não chega atrasado nas aulas, você falta. O que você pretende ser se comportando deste jeito? É político, professora. Um abraço a você que é político e não compactua com esta... Não posso falar o termo. Existe? Existe. É verdade. Deve existir. É verdade. Deve existir. Deve existir. A discussão dos salários sempre é discussão dos salários, né? Cara, salário não é discutido entre quem paga e quem recebe. É uma sensação. Eu nunca vou concordar que eu possa aumentar o meu próprio salário. Não dá, velho. Enquanto eu tô lá representando uma comunidade... É imoral, né? É imoral, claro, é indecente, claro. É imundo. Pode ser até legal, mas é imoral, cara. Mas aqui, né? Cara, tudo bem, não é tá, ético, precisa-se de um reajuste. Precisa-se de um reajuste. Mas aí tem que aumentar 75%. Quem é que tem aumento de 75%? De 20%, velho? Quem é que tem? De 20%, de sei lá, de, olha. É, que, eu acho a maioria que qual é o critério pro reajuste? A maioria reajuste? Das categorias repõe a inflação e deu. Falta a sensibilidade deles, né? Porque, obviamente, que é muito mais fácil aumentar o número de 40, 50 deputados do que milhares de professores, camarada. Milhares de policiais. Agora, como tá todo mundo sofrendo com isso, fica feio, cara, muito. Sabe? Fica feio pra eles. E aí a discussão mas vai pra lá. Eles estão cagando, pô. Aí o cara que vota. Cagando, aí o cara que vota ao essa contrário. Que, é real, que vota não, porque 11 votaram não, né? Na ocasião. É, parece que é. Não, eu sei que vai ganhar o sim. É. Vou votar não. Aí combinado. Daqui a põe pouco tem um cara balaio. Que votou não, que não quer. Tem gente que fala não e doa o que aumentaram de salário lá pra instituição, seja lá o quê, e prova isso. Que doa. Mas é muito difícil, cara. É meio constrangedor até, né? Tu votar com... Vergonha alheia. Não, né? E é sempre com urgência, né? É sempre votado. Quando é impróprio benefício, é com urgência. Isso é votado. Tem um camarada que deixou um comentário no blog do Pretinho, ele é médico. E pro médico ganhar o que um deputado ganha, o médico tem que trabalhar 18 horas por dia, de acordo com a tabela que o SUS paga pros médicos. E aí mas bota... o médico tem, desculpa, Amaral, o médico tem a chance de se vingar quando cai um político na mão dele. É verdade. mas eu acho assim, ó. E aí ele fala assim, ó, eu tenho que trabalhar 18 horas por dia pra ganhar 27 mil reais pra salvar vidas. Aí os caras ganham 27 mil reais pra matar ferrar. Gente. Não, pra Maurício, gente. Eu acho até que os políticos, eles têm que ganhar bem. Né? Eles são pessoas diferenciadas se fizessem, né? Se trabalhassem eles são para os o bem nossos comum, administradores. Próprio. Mas eu, se fosse político, falei, não, vamos arrumar a vida de todo mundo. E aí a última coisa que a gente vai votar, depois que todo mundo ficar feliz, é o nosso salário. Isso. Mas é o porque contrário. Daí nós vamos ter tranquilidade e legitimidade, depois que a gente ajudou todo o nosso país, todo o nosso estado, toda a nossa cidade, os vereadores, cara, os deputados. Cara, tem muito que fazer, velho. Depois que a gente ajudou todo mundo, nós vamos ter o apoio da população pra que a gente possa aumentar verdade. O nosso salário. Por quê? Porque a gente fez não, por eles alguma sabe coisa. Sabe o que aconteceu no ano passado, no final, quando foi votado esse aumento aí? O efeito cascata. Porque aí todas as cidades, os vereadores, todos, aí um monte de cidade foi ali recebendo, claro, recebendo aumento. Claro. É, cara, a verdade é que falta comprometimento, né? Porque eu tô com o Potter, se ganhasse esse salário e tudo tivesse resolvido, tudo tivesse andando bem, mas não, cara. E a gente sabe que dá pra resolver, muita né? Coisa, o que é pior. Olha, com pouquíssimo, com pouca coisa se resolve a vida de muita gente, é cara. Aí. Eu tô falando aqui, cara, de saneamento. Oh, tô falando tu já trabalhou de uma numa praça, secretaria cara. Da prefeitura, cara, tu sabe como é que funciona, verdade, né? Cara, as pessoas que moram nas periferias, elas não têm um ambiente de lazer, bicho. Um ambiente de lazer, não tem uma praça, não tem um ginásio pra jogar uma bola. Não tem, cara. Não tem essas pessoas, elas estão excluídas no meio da rua, essas crianças que estão aí. Sabe elas que, vão né, entrar pro tráfico ou elas vão morrer usando droga, porque velho. Filho de político sabe, porque não vai tem praça oportunidade, pública, né, meu. Cara? Sabe? Não tem. É uma exclusão, é um genocídio social que é o que acontece aqui no Brasil. E é proposital, velho. É proposital, não vem me dizer que é por acaso. Mas eu sempre penso que a gente precisa falar nome de pessoas que a gente não concorda e não pactua aqui de ideia. Pra quê? Pra ser perseguido depois? Pra ser perseguido depois? Não, mas eu acho importante, porque senão a gente deixa tudo... Não tô dizendo que nós estamos fazendo errado, não é isso, entendeu? Mas é importante, cara, porque essa coisa de nomear político e tal, é muito amplo. Mas, Pio, eu concordo contigo, mas é que como a maioria é assim, os que são minoria acabam pagando pela maioria, como é geralmente. Vamos falar então, o Ministério dos Transportes. Saíram 46 pessoas do Ministério dos Transportes nos últimos dias, cara. O que, que é isso? Aí o cara, aí o ministrão lá, o chefão, saiu do Ministério dos Transportes, foi pro Senado, porque é senador, né? Aí foi pro Senado dizer que o PR não é lixo pra botar, não tem aonde. É lixo sim, cara. Foi a BS, a estrada do parque aqui parou porque os caras roubaram no Ministério do Transporte. Tu viu que faltou um voto pra eles abrirem a CPI, né? É. Olha só, o cara voltou atrás, né? PSDB. Voltou atrás porque foi pressionado, aí ele votou contra e aí não vão abrir a CPI por causa, cara, de um voto de um deputado. A cada dois dias tem corrupção no Ministério. Agora o Ministério da Defesa, né? O Exército, estão roubando o Exército. Nós poderíamos ficar aqui a tarde inteira falando de denúncias, de falcatruas, de coisas que nos desagradam, mas nós não temos mais tempo para isso. E eu quero deixar registrado aqui junto com vocês, meus colegas, meus amigos de vida, que nós sim sofreremos com o que fizemos hoje aqui no programa. Nós sim seremos questionados pelo que fizemos. Tenho certeza que alguém do partido, alguém dos partidos envolvidos, dos nomes citados na música que executamos aqui, vai entrar em contato com a direção da empresa pedindo para que a gente tome alguma providência de retratação ou que não se toque mais no assunto ou coisa parecida. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Não se surpreendam se logo mais às 18 horas nós tenhamos... Cala a boca, Mel! Se logo mais às 18 horas nós tenhamos que fazer aqui uma retratação. Tenho certeza que isso é possível. Então não percam o Pretinho das 18 horas, certo? E o nosso pedido de desculpas a você que é parlamentar, aí, que é deputado, que é, enfim, que é político e é honesto e é justo. Existe? E é correto. Existe, cara. Os dois, vamos pedir desculpas. Existe, cara. Políticos honestos. Existe. Então, o nosso pedido de desculpa, mas nesse momento tá todo mundo no mesmo saco, né? Representando a mesma categoria. E vou dizer mais, não vem no programa da Sexta. Mas por que que tu não vem, cara? Era isso, ficamos por aqui com o Pretinho. Muito obrigado pela sua audiência todos os dias. Voltaremos logo mais às 18. Agora, pra descontrair mais um pouquinho, tem o trote do Geiso aqui no cabelo do espaguete.